Vamos lá, Lúcio! O carroceiro da saudade, DJ Tom Máximo. Estamos aqui na Via Show, fazendo a alegria e a festa. Obrigado, meu maestro. Obrigado, Josias. O Wellington Franginha e o Homem do Alô chega pra fazer você recordar desse jeito na domingueira da Via Show. Vamos começar assim, ó! Alô! Veio feito nuvem numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão. Chovia, DJ Tom entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa de paz. A carroça relaxou meus nervos, sentimento alado, senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. Só pra recordar, vai! Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Meu amigo Boca vira lata. E aí, Boca? Pegar teus sonhos. Na verdade, ele está de volta aqui, depois de umas férias, e ele está de volta aqui na Luxuosa, Silva da Marambaia. E aí, Silva? Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar apenas chuva, sem medo de amar. Lembra, só pra recordar, papai, de tudo que vivemos. Meu amigo Pezão, das tardes de domingo, lá do Super Cometa, está aqui com a gente. Da mágica no olhar, e agarradinho, Via Show. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Paulista, Sônia Mânia, a gente se abraçando, meu amigo Tchelo, saudade. Momentos que ficaram, e aí, Tchelo? Olha a prestação. Difíceis de esquecer. Ele, o Sargento Abre, junto com a Dona Bia. Eu te amo, sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama. Saudade. Eu volto pra você. Meu amigo Antônio, o baixinho de luxo. Só na mana, né, Antônio? Se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedir. E aí, Uva? Pra você voltar. Olha, Juninho! Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Só pra recordar, vai. Ficar sem você não dá. A Carroça da Saudade. Música. a gente. Um abraço junto com o Paulinho. E os potentes estão aqui. Vai passando tempo. Minha amiga Cíntia, e o Geleno também, o Sem Limite. Abraço do Tom. Ficar sem você não dá. Oi, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Depois de uma chuva, aí o cara dança agarradinho com a gata, né, papai? Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. DJ Tom. Na trilha do meu destino. E aí, Moreno? O amor foi somente usado. Olha a búfala ali, Tony. O meu coração chocado tem medo de amar. Já batendo forte. Porém a vida me chama, me faz novamente criança. A carroça da e saudade. Diz que apenas quem ama um dia seu sonho. Meu amigo Alex, dos fanáticos. Realizar. E ele falava assim: Tom, eu só queria um amor de verdade. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo. Amigo Júlio Moreno e Amanda Raíssa, JP de Santa Isabel, estão aqui. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. DJ Tom. Porém a vida me chama, me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. E o cara só queria um amor de verdade, Silva. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar. E a galera da Eletrônica Master, um abraço aqui do Tom. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Bora, Hulk! Eu só queria. Meu amigo Cearazinho! De verdade! Bora, Cearazinho! Sentir o gosto da felicidade. Minha amiga Drica! Que há tanto tempo eu escuto falar. Bora, Drica! Só falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. A superação e aparelhagem. A carroça da saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. É doido, até eu me arrepiei. Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou. Deixa eu mandar aqui um grande abraço aí, empresário Ney. Vem. E a Cristiane, lá de Marituba. São aqui comigo, um abraço do Tom. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que podia desistir de te perder. A carroça. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Saudade. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueça de você. E sei que nosso amor verdade. Olha a gente, a galera aqui do Búfalo. Isso aqui. E tem cortesia aqui pra festa daqui a pouquinho lá no Caribe Show. E você adquire a sua cortesia aqui. Mas o menino do Búfalo. Você foi a brincadeira que virou loucura. Yeah. Foi o caso passageiro que durou. E aí, Alexandre? Mais tempo. Um abraço pra você, olha o careca. Também. História que ficou. A roça é festa ali, só minha mãe. Saudade. E aí, Pato? A mentira que acabou por se tornar. Amigo Luizinho do Shopping. Um abraço pra você, Luizinho. O problema é que apesar de. Fala, Playboy. Eu te amo. DJ Tom. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueço de você. Cada passo seu, cada movimento, a todo momento só dá você em meu pensamento. Dom, dom, dom, dom. Quando a dom, noite dom, dom, vem, dom, dom, dom, máximo. Quando sopra o vento. E aí, meu amor? Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim. Você sair o DJ Júnior Alucinado. Isso aqui também com a gente. Um abraço, Júnior. O que eu posso fazer? Ué? Pra conquistar você. Bora, Dieguinho. Hoje eu quero show. Eu estou atento. Onde o Goiânia tá de volta na firma. Em meu pensamento. E aí, Bogoyó, ele o seco. Isso aqui, só na manha do Arã. Não importa. Olha aquele evento. Percorrer, eu estarei nos seus passos. Nosso marketing Clay Eventos. Estou atento. Por aqui também com a gente, um abraço. Ser, alô, Amanda. Ele e o seu grande amor aqui. Esse amor pra ser feliz. Alô. Seria aí do Toninho na mão do maluquinho. Eu estou atento. Olha, tem cortesias aqui pra festa lá no Caribe Show. Pegar com o Marlon. Ah, o Milo, desculpa, desculpa. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. E aí, cego, tudo bem? Prazer, Tom Máximo, viu? Homem do alô. Em meu pensamento. Alô, Pezão! Em meu pensamento. Bora, pra não perder o pique aí no salão. Pra não perder. Em meu pensamento. Meu amigo Herbert lá do Detran. Me dá seu carinho devagarinho. do Pantera. Olha o estresse, Pantera. Olha o Cícero Lanche. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. O meu amigo Max já chegou chegando. Quero ser seu dono. O monstro de um periquito no pescoço. Me cansar de gozo nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo aí. Ei, Ronaldo! Lá. A fantasia de amor com você. Empresário Ney, minha pedreira, ele e o Cristiano também. Mas tudo estão aqui. Isso é obsessão. Aqui. Eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando de eu te amar. Precioso, ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. E olha aí o pré-reveillon e a bateria do Puig da Recordação com a luxuosa carroça da saudade. Dia 29 vai ser show. Ci sei tu, al di là, ci sei tu. Meu amigo Renan da RW Multimarcas, um abraço pra você. Chute certo. Bora fazer sua aposta no chute certo, meu irmão. E o rei do camarada. Silva da Marambaia já tá no apoio do chute certo, né? Ao di là delle cose più belle, ao di là delle stelle, ci sei tu. Ao di là, ci sei tu. Soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Mia amiga Cintia, olha a Thay, aí Thay, olha o Pablo, meu amigo Pablo, um abraço do doutor. Ci sei tu. Sei tu per me. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Alô! Ouço passos na escada. Atenção aí, o proprietário do carro vermelho com a placa OTY 2408. É um Onix. Comparece lá no seu veículo. Calma, filha, que o nosso é Sonic. Menina veneno, o mundo é pequeno.

aí, Nath! Bate forte e quase arrebenta. Eu tento disfarçar. Ela me olha meio displicente. O dia vai chegar. E aí, Gelo Saudade, é uma noite, manda um abraço ao Rony, o Rony Autopeça. Uma noite a menos, uma noite. Rafael do Camarão, oh, oh, e a Bebeira Dama. Uma noite, deu uma noite. Direto dos Campos Parajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. E a saudade! DJ Boom! E aí, querido? Fala pra ela assim, ó! Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Vem me dar amor, teu coração. O que eu mais quero é sentir você. Na minha cama te dá prazer. Vem me dar amor, teu coração. E aí? O que eu mais quero é sentir saudade. E aí, pé de pano? Essa paixão faz nossa verdade ver. E aí, Eric? Quero te ter no coração. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem, amor, chega de tanta dor. Nossa professora de luxo. Máximo. O meu desejo é te possuir. Ah, sim! Amor, o teu coração. Meu amigo Edson! O que eu mais quero de você. Viu, Virgínia? Ele já tá assumindo o posto dele. Amor, o teu coração. Bora, Edson! Edson de Colossá, e ele vai casar, né? Mas quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa verdade. Vem, preciso te ter no coração. Vem, amor, chega de tanta dor. Leva esta solidão. É que é. Salva meu coração. E a saudade, meu irmão. Por isso vem, amor, chega de tanta. A carroça toca, encanta, solidão, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Alci, essa aqui. Pega o alô e pega logo o hino dele. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. DJ Tom. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia. Só meu amigo Nandinho da carroça. Fala, Nandinho. Parece. E aí, orelha? Sorrindo feliz ao meu lado. Yeah, yeah. Mas você está tão distante. E entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante. E entre nós está tudo acabado. Deixa eu mostrar aí, meu parceiro Eric Motos. Isso aqui também com a gente. Fechado com o Midolô. Bora, Eric Motos! Alô! Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Por nada no mundo eu passivo, de esquecer por um parlamento, 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Por nada. E aí, que me show pitão da cabanagem. E aí, Renan? Ser por um salamento. E na enconha? 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive. Mas o seu César não chega com Josia. 60 minutos. Via show. Essa é a saudade de luxo. Luxuosa. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa. Meu amigo Gerson, preste atenção. Você, galetinha, está me chamando. Fala, beijo, boy. O Senhor. Olha o beijo, boy, ali, franjinha. Está me chamando. O carroceiro do amor. Nosso Senhor. E o molequinho da evolução. E as carroceiras, hein? Nosso Senhor. Comandante das carroceiras, é ele, Babuíno. Já caiu da brecha. E a galera da conveniência é Bob Esponja. Alô, Bob! Ele é Josi! Bora, Pezão! Cadê o Red Bull? Cadê o Augusto, hein, Morena? Sinto a vida já quitando. Senhor, veja assim. DJ Tom. Completo do Pará. E aquela saudade de luxo. Juro, eu tentei, não consegui. mudar esse seu jeito tão arrogante. Atenção, garçom, não chega aqui no o Paulista. Que fosse assim. Mas eu queria pedir uns garçons aqui próximo ao lado aqui da carroça, que a galera tá seca, quer beber. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Lembrando que amanhã é amanhã, véspera de Natal, lá do Cangalha. Ouviu? Dia de Natal, caçota, meu irmão. E na quarta-feira estamos lá em Bragança, Búfalo do Marajó, Carroça e Aldaí Playboy, lá na BB. Esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei. E o maestro já no corpo a corpo. Fosse assim, às vezes sensível e tão provocante. Bora baixinho. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido. Chupiteu da cabanagem. Fugiu de mim um dia de verão. E aí, filha? Grande a tristeza que de noite me acompanha. Lá na cama, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. DJ Tom. São Lúcio, que parece com o maluquinho. Sussurra seu nome. Parou a gravação ali, Lúcio. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva esperar em vão alguém que eu quero. Olha só, dia 29. Estamos lá no Puxo da Recordação, viu, gente? Ali no Una. A Luxuosa vai estar por lá e você é o nosso convidado. Grande a tristeza que de já é. Noite me acompanha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. E as carroceiras, pensamento, comandada pelo DJ Josias. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por é a música daquela mulher ciumenta. Sem jeito. Ela tem ciúme até da sombra do cara. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. E olha que eu conheço duas. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Mas quando o cara faz aquele corpo a corpo. Uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Bora, Magno! Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Búfala! Se você fica... A mulher que bate! Eu vou embora, bate! Bate! Chorando, sozinha. Você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Meu amigo DJ Nath, lá dos Potência do Brega, e dia 12 de janeiro vou estar no meu aniversário. Fechado! Alô, Leno! Cadê o meu vídeo, Leno? O amor é a coisa mais linda do mundo. Sem ciúmes não existe amor. Calma, Antoninho. Pra poder dizer, tu ainda tá em débito lá, viu? Eu te amo. Tava dando uma olhada lá no catálogo. Se você fica, teu nome é o segundo da lista. Eu vou embora chorando sozinha. Você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Se você fica com ela, eu vou embora, chorando sozinha. Quando o amor invade o coração, acende, sai de sério, fica cega de paixão. Oh, oh. Dom. Faz sentido a vida. Se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor. Oh, oh, oh. E amigo Herbert! Meu amor. O Herbert é velha guarda desde o início da carroça. Se eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri. Você se foi de mim num dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo. E aí tu chora? Sabe que por dentro eu choro, choro por você. Quando aquele cara brinca de amor com uma mulher. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Meu amigo Alex! Fiz tudo de bom e eu não estava nem aí. Esse carro sempre que está sempre aqui com a gente. E aí, fechado com o homem na onda, dia 12, dia 12 de janeiro, no meu aniversário. Ele vai estar com todo o Hispanético aqui no meu aniversário. Vem me ver, eu te amo. Toca, toca, toca. Nunca vi tanta lábia. Essa mulher é uma coisa séria. Que mulher é essa? Amor é traição, me deu. Foi sempre, sempre que te Ceará! Uma coisa vou dizer. Olha o Renan Ceará já. Já separou o camarote. Eu sou RW Multimarcas, ouviu? Eu até fiquei confuso.

nossa luxuosa. E claro, você aí é o nosso convidado, meu convidado. Hoje pra gente fazer a festa lá no Cangalha. Hoje Cangalha, carroça. Vem que essa carroça é uma loucura. Estrelas perderam o seu brilho, até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanto. Já posso esquentar? Não deixe nada. Já posso meter fogo aí no meio? Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Ontem eu vi você no sonho, ontem eu te beijei, no sonho é ter você aos meus pés. Uhul! Mas nunca te ouvi. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho de viver com você. Como é que é? Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites te conquistar pra viver só. O maior serrador de aparelhagem. Sali ao lado do Lúcio Cedês. É ele, Júlio Alucinar. Vou aos limites, tudo é a paixão de um mortal. Bora tocar aquele brega, Júlio Alucinado. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Começou em nós dois, pelo menos em mim. Cadê a vinheta? Não separe de mim, Júnior Alucinado. Esse amor sem fim, de pé se entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Bora, Max. Bora ver que o noivo tá bonito hoje, né? Eu te amo, amor. Como eu te amo, amor. Você é um pedaço de mim. Não me deixe assim. Viver sem você, a mão é tão ruim. Que peço, entenda meu erro, entenda meu erro, entenda amor. Enfim. Jamais vou te esquecer. E essa vai com muito amor e carinho, a Mary. Alô, Mary. Sou louco por você. Luxuosa carroça da saudade.